de se ligue não, fique de fora dessa história. Estilo de vida, lixo esquecido é foda. As condições do presídio são muito precárias. Confidências de uma presidiária. Quer saber? Praticar a paz não é tão fácil assim. Vencer na vida muito menos, não vale a pena se iludir. De valor que aparece é fácil, mas não é. A malandragem é foda, nesta só entra quem quer ainda. Já hoje vive no presídio onde revela o lado negro da vida, de fato sem saída. País de estante dali domina a lei do mais sorte. Sendo primária até pode não ter a mesma sorte. Uma lição de vida lamentável, seu sofrimento, perseguição, corrupção, drogas, espancamento. Sendo o sistema de presídio mais ou menos assim, sei lá. Não me parece tão fácil se acostumar. Mas se você vence de perto esta realidade, não jogaria fora sua liberdade. Enquanto aqui daria tudo pra ser livre por um só momento. Nesta história uma mulher lhe servirá de exemplo. Me lembro perfeitamente como se fosse agora. O dia, o mês e hora em que saí pelo mundo afora. Na esperança de ser alguém e se dar bem. Embora não ter apoio de ninguém. Talvez porque nem mesmo venha conhecer seus pais. Quando se for ia deixar era bem. Criança, mais um orfanato foi a solução. Onde viveu, cresceu, morou, enfim, até uma certa idade na verdade. Isto é passado e não vale a pena se lembrar. São marcas que talvez o tempo possa apagar. Eu só espero ser forte o suficiente para lutar sem medo, seguir em frente, enfim. Ser uma mulher como hoje em dia só dependeria do apoio de alguém. Que hoje menos se tem, a rejeição sobre ele era constante, me entende? Pois nem sequer conseguia um emprego, um trampo decente. A esperança se acabava a cada dia. A cada dia o caminho certo se fechava, cada vez mais se abria as portas de um mundo que nada lhe oferecia. Foi se acabando nas drogas, cada vez mais se via. Foi na escola das ruas que se formou depressa e aprendeu a praticar tudo aquilo que não presta. Um diploma de malandragem ela já tinha em mãos. Rapidamente passava a exercer sua profissão, que começava a se dar bem desde o primeiro momento, mas durou pouco. A casa caiu com ela dentro. Nem teve como escapar, nem se livrar do flagrante, se entregou. E no seu julgamento não teve chance. Foi condenada no ato, podia ter evitado, mas revoltou-se contra a vida, deixou tudo de lado. Não quis saber mais de nada, esta foi sua falha. Confidência de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. Viveu na depressão. Confidências de uma presidiária. Ninguém confia, não. Confidências de uma presidiária. Viveu na depressão. Confidências de uma presidiária. Ninguém confia. Tire vantagem da vida enquanto há tempo, mas se quer acabar como eu, escolha como escolhi. Siga meus passos, foi assim que eu me dei mal um dia. E vai! Pouco tempo você vai me fazer agora companhia. Agora, vista de muitos, esta visão não é nada realista, é claro, pois não se lê em jornais, revistas. Por mais que assista, não se vê, vê algo parecido. Este é um lado da vida por muitos desconhecido. Procure seguir as trilhas de um futuro perfeito. Por mais que seja difícil, este é o único jeito pra se dar bem. Procure agir de maneira correta. Dá os passos de um guia que vai por linha certa. Pois só existe dois caminhos e é sua decisão. Ou se ilumina na luz, ou se apaga na escuridão. Não é você que pensa que nesta vai se dar bem. Quero lembrar a você que muitos pensavam assim também. É como um jogo que de cara se dá bem na primeira. Pode ter sorte na segunda, mas azar na terceira. Você consiga ou parar, saia com pouco que tem ou acaba sem nada. Procura abrir os olhos para a realidade. Use a palavra mais sábia, sabedoria. Este é o guia, é sua própria consciência que lhe guiará. Ele dará o rumo certo para a sua vida. Só um toque de uma jovem experiente que sente na pele a dor de viver solitária. Em uma cela vazia e fria revela parte de seus dias. Confidência de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. Viveu na depressão. Confidências de uma presidiária.